que carinho, que pressão, que carinho, que pressão, que carinho, que pressão, que carinho, que pressão. Então pode vir mulher, porque eu tô boladão, tô todo carinhoso no passinho da pressão. Vou botar pra machucar, toma tomas de ladrão. Vou botar pra machucar, toma tomas de ladrão. Que carinho, que pressão, que carinho, que pressão, que carinho, que pressão, que carinho, que pressão. Carinho com pressão, que carinho com pressão, que carinho com pressão, que carinho com pressão. Então pode vir mulher, porque eu tô boladão, tô todo carinhoso no passinho da pressão. Vou botar pra machucar, toma tomas de ladrão. Vou botar pra machucar, toma tomas de ladrão. Que carinho com pressão, que carinho com pressão, que carinho com pressão, que carinho com pressão.